この番組はアニメフォーサスとガンご覧のスポンサーの提供でお送りします。Jカストは始めています。 Eu sou o Darkonix e Deus está morto, Marx está morto, Nietzsche está morto e eu também não estou me sentindo muito bem. Oi, eu sou o Luan e o Nelsinho é meu amiguinho. Oi, eu sou o Dichan e odeio aqueles fiapinhos brancos nas nossas roupas pretas. Oi, eu sou o Otsu e eu odeio que você vai! Ai, precisa gritar, Otsu? Ardeu. Cadê a coleira dela? Que droga? What? Eu estou revoltada hoje! Por quê? Gosta! Não tem motivo. Como você não tem motivo? Vamos internar ela, vamos de uma vez no todo. Coloca acabou. Um pedaço de pão na boca dela. Não, não, olha, acabou. Faz vamos muito tempo ela. Que eu não como presunto de peixe, entendeu? E não como gosto de leite condensado porque vocês pararam de me dar. Nem leite de tigre. Querida, você Sim. tem mais fãs do que a gente, você ainda quer mordomia? O Darko prometeu cuidar de mim, eu não quero mais nada. Você sempre não. te dou o que você precisa. Isso é uma prova que o Darko não está cuidando tá dela. Vendo? Cara, que eu estou. Estou sofrendo maltrato. Ela está mentindo, ela eu está mentindo. Leite de Darko. What? Não! Vou ligar pro CCC, que história é essa? Anyway, galera, começando mais um J-Cast! Oh! Oh! Anyway. De novo. Depois de uma semana de lag, estamos aqui de volta. Pois é, e depois da trilogia a gente vai falar sobre... Isso foi por causa sobre... dessa data, hein? É, lógico, tudo a ver. É o lag, o né? O lag espiritual. Foi medo dela, a gente fugiu. As orações em wireless. É lógico. Anyway. Então, voltamos para falar sobre um assunto muito legal, que é queixas! Isso aí. Queixas. Queixas, lógico, então. Queixas. Queixas. É, queixas. Queixas, aquela mulherzinha que era do meu pendurado. Queixas. É, que parece uma árvore de Natal. Que dá aqueles passinhos pequenininhos e ficando. E se o Michael é gay também? Quem? Com certeza. Ah, claro, claro. Com certeza. Porque queixa é a evolução da Michael. Com certeza. A diferença de queixa pra Michael. Anyway, okay, o que, que vai acontecer? Uma coisa importantíssima. Que? Vocês pediram e ele voltou! Ei! É, estamos aqui com o Fudiro Komiko-san. Aí, Fudiro, tudo bem com você? Onde você andou? Fudiko. Ano. Suriname. Bem, hoje eu estou no Suriname. Uou, legal, hein? Enfim, você sempre viajando pelos lugares mais remotos do mundo. Porque Fudiro não tem limitação de tempo e espaço, né? Você sabe que ele está em todos os lugares. Pois é, só idiotas são escravizados pelo tempo. Exatamente, espaço. Eles têm oportunidade. E olha que hoje vai ser quente, porque eu fiquei sabendo de altos afetos do Fudiro. Mentira. Com geisha. E não apenas geishas, ah, né? É, tudo de. Tudo Fudiro aí. Pega um, pega geral. Pegou que tudo. É isso? Pega Fugiro pansexual. É. Pega de Sakura, qualquer coisa que você acha que ela quer. É isso, gente. É isso aí. Uau. Mentira, não fala isso não. Gente, fala. Ele não tá entendendo Fudiro, nada. Fudiro, se defenda, se defenda. Ele arrumou outros usos pro Paco da Sakura. Isso não me lembrou. Esquece. Ok. Me lembrou uma coisa. É pra sair no Dreamcast? Hã? Isso me lembrou uma Querida, coisa. Querida, agora você está no J-Cast! Tô. Então, olá, você está online. Pois é, tá gravando? Então, é o seguinte, esses dias eu li em algum lugar que eu não vou divulgar onde, que foi a internet. Não divulgue. Que... Eu não sei se vocês já devem estar sabendo, né? Que vai ter um novo personagem de Heroes, que é um samurai, que na verdade o cara que vai fazer o samurai nem é samurai. Ele é, nem é japonês. Que é o. Que? É o carinha, o dono da espada. E detalhe! Qual é o nome dele? A espada do Kensei? É o Kensei, é o Isso. Kensei. Ah. Takeshi Kensei, nem é uma menção ao Takeshi-sama, né? Ah, ele. Enfim, ok. Gente, Geisha, chegando e vamos parar disso aí e vamos logo para os nossos e-mails! E-mails da. Anyway, voltamos aí, nossos e-mails! Mihael Kiel, que nome é esse? Muito medo desse nome. Nome de... Porra, esse não é o nome dele. Isso era Xena? Esse não é o nome dele. Mihael Kiel não é o nome dele, o nome dele é Suco. Que ele melhorou, né? Melhorou tudo, enfim. Vulgo Suquinho. O nome Suco, eu tenho 14 anos. Teria se estivesse vivo, pois há um ano eu dei de cara com arame farpado e me... Olha, vocês me deram uma aula de história melhor que Jerônimo, meu professor de história. Só um minuto. Olha, Jerônimo deve ser não, muito ruim, não cara. Não foi. Pelo menos não foi poucos. Ele falou que a gente deu uma aula de história melhor pro professor Jerônimo, porque eu fico perguntando, meu Deus do céu, por que não foi despedido ainda da escola? Anyway, bem, eu vou mandar vocês irem cheirar um toba. Hã? É, né? Toba, porque eu sou nordestino, ok? Não curte... 8D. 8D. Cuidado que canivete de nordestino é Teixeira. Com certeza. Cuidado, hein, gente. Não curti muito vocês tirando onda, mas como é tiração de onda, eu não ligo muito. Whatever, faltou um onda no final também. É, então, ok. Lá vem aquela mensagem clichê. Oh my God, esse programa tá foda, vocês são foda. Eu dou muita risada. Foda. Alright, foda. Bem... E é de novo... Bem, não era só isso, ok? Dor de barriga da... Era a risada dele. Era pra eu ter... Sucozinho assim. Ok, eu gostaria muito de ler o e-mail de Mikhail Kiel, também conhecido como Suco. É possível? Go ahead. Obrigado. Bem, não era só isso. Era pra eu ter escutado esse JCast 5 antes da prova de história, que eu tinha feito melhor. Ok. Bem, você tava tendo a prova de história japonesa? É, ele fez sobre bruxas? Ah, é bruxas, é verdade. Bem, é sobre bruxas. Eu me instiguei. Olha, eu gosto muito do que vocês fazem, tipo... Não é que nem aquelas rádios online que só falam de anime, de music, de stuff, de anything, sabe? Enfim, mas a gente tá na Rádio Blast, ok? Vamos dar um desconto. Ah, vocês são fodas! De não, novo! É, vocês são fodas. É, não tanto quanto eu, mas... Somos ninfomaníacos, né? Alright. Queria saber qual é o item pra capturar a Moribunda. Isso é segredo. Segredo? Eu virei Pokémon agora. É segredo, é primeiro minha. Primeiro falou que eu tenho voz de Charmander. É minha. Moribunda. Moribunda, olha só, é, contém-se. Ah, mais uma coisinha. Vamos mandar ela pra uma escola dos geishas? Ah, vamos! Claro. Não, não vamos. Ela gostou disso. É, não vamos. Okay. Ah, mais pelo uma coisa. Pelo menos a gente se livra dela. Mais uma eu não coisa. Eu quero me livrar dela. Principalmente com algo que ela gosta. Hã? Como é que é? Não, eu quero mandar ela perto de mim, eu sou sádico, quero torturá-la. Ah. Ok, crianças. Ah, mais uma coisa. Divulguem meu vlog onde eu coloco minhas fics de Naruto. Vamos. Não, a gente não vai. Sinto muito. O até mais. O próximo e-mail, que é mais um com um nome muito bizarro, é da Brenda Trianda Feledes. Vingados Leviosa, também. Mas isso não é o nome dela, porque ela disse que o nome dela é Carerim de Santos, São Paulo. Cara, melhorou. Muito bom. Não é? Todo mundo melhora. É, ela acompanha a gente desde o primeiro programa e realmente não dá pra dizer vocês são fodas, eu já tô cansado disso. Isso não é. Eu não vou ler vocês. Xinga, gente! Eu não vou ler esse não, e-mail. Não, não, eu não vou ler esse e-mail, alguém lê esse e-mail pra mim que eu tô cansado de vocês falarem que eu sou foda. Eu recuso ler qualquer e-mail que fala que eu sou foda. Eu não vou falar. Ah, tá, continuando de onde ele parou. Em todo caso, resolvi mandar esse e-mail por causa da história do capa do Skull Rumble. Vamos lembrar da história aqui. A Tema-chan fica presa em um ponto de ônibus com o Karakaza. Com... Karakaza do Ragnarok, desculpa. Não, Karakaza, ele é um capa... Okay. É, tá. E perguntou se ele não queria ir pra debaixo do guarda-chuva com ela, mas ele disse que estava de capa. Capa vem de cape, não de cap, gorro. Cape é uma palavra francesa, se não me engano. Mas que os de língua inglesa também usam. É, mais uma coisa. No sexto programa, quando vocês estavam falando de Nana, o Ditian falou de Olivia, mas não sabia quem era. Olivia é a cantora que gravou as músicas de Ireira, outro personagem do anime e mangá. Não entro muito nesse assunto porque infelizmente não vi muito da série. Bem, fico por aqui com um pedido. Mandem um beijo pra mim, em especial você, Ditian, sua avó, sou sua fã. Ah, que bonito. Ele não vai mandar beijo porque eu não vou deixar. Jare! E ela falou que mandou um recado pro Darko também. Que droga! Ela falou que o Darko é culpado porque ela não para mais de ouvir minha ave. Tá, eu te desculpo por ter falado que a gente é foda, tá? Eu deveria ter lido seu e-mail muito... Desculpa agora mesmo. Já era, não tem como... É, agora já era, acabou. Não perdoe, perdão é uma coisa muito bonita. É a minha ave. Por que você quer um beijo do Ditian? Acabou, gente. Não gostei acabou, disso. Enfim. Olá, galera do Tencast! Então... Então, o Tencast... Trilogy foi sugoi! Tentei assistir vários filmes depois de escutar vocês. Muitos são uma droga e me fizeram dormir depois de 20 minutos. Dragon Ball é um lixo. Mas alguns são ótimos, como BR. Muito bom saber como aquele estereótipo Samara surgiu. Um pintor com crise emo. E a abridora de corpos é bem legal, bem melhor que o Live in Hell. É assim que se escreve? E na minha humilde opinião, ela devia sempre voltar. E o Ming... Ruleia! Apesar de não saber nada de animes e mangás. Mande e-mail pra ela nas quartas-feiras. A gente até comprou um Shinigami pra ela, não foi? É um Shinigami de ouro lindo, cravejado. Alguém já assistiu XXXHolic? Eu já. Eu tô assistindo. E eu lembro dessa pessoa. Mangá também. Posso falar? Obrigada. Pode. Aborda várias coisas sobre essa mitologia japonesa. Que borda? O anime aborda, fala sobre mitologia japonesa, costumes, etc. Tem até um episódio que mostra aquele jogo do nome enorme que o Darko falou. Os 10 Sem Velas, como uma história de terror pra cada uma delas. Yaku Monogatari. Então, o JQS continuou muito bom, apesar de sempre ter 10 minutos de baderna. Baderna? Eu não consigo ler. Quando vocês fogem do tema e passam a falar umas bobagens, mas isso é o que dá um atrativo especial a vocês. Essa coisa de vocês serem divergentes em alguns pensamentos e discutirem sobre assuntos que normalmente nós aceitamos apenas já mastigados pelas revistas e livros. Pra não me estender mais, um abraço pra vocês, um beijo pra Mai-chan. Ai, acabou, graças a Deus. Mai-chi-ho-chan. Pra que essa não era a única exclusiva e exatamente apenas uma única candidata do... Era ela mesmo, que por acaso ainda não participou. Que não mandou lá os seus 3 minutos de voz pra passar. Mande seus 3 minutos falando o que você quiser. É, mano, olha, o tempo tá passando, hein? Então, um beijo pra mim e pra Yuming. E esse foi o Lázaro. Beijo! O Vinícius Azevedo Vieira mandou um e-mail e ele tem 18 anos. Olá a todos do JQS. Primeiro, vocês são muito fantárdicos. Fantárdicos. Fantárdicos. Estou de parabéns, mas o começo do JQS do Hajime Tenbasu, ou algo assim, que não foi o que ele escreveu, uma coisa totalmente sem noção. Alright. É, parece aquelas aberturas de Changeman, Flashman e seriados do gênero. A trilogia Wide Scream foi muito boa, me despertou curiosidade pelas versões japonesas de vários filmes que foram toscamente ocidentalizados. Deu os animes que poderiam virar anime e poderiam virar filmes e live action. Pokémon ficaria muito estranho, Hakusho ficaria uma boa série, mas o que dariam certo como uma produção hollywoodiana seriam Cavaleiros do Zodíaco. Seria Cavaleiros do Zodíaco. Ponto. Troia e Matrix mostram que os efeitos necessários estão prontos para serem usados para o mega filme. Ponto é o seguinte, o cara escreveu tudo torto e eu não tô com saco para ficar corrigindo o erro de português dele. Então eu vou dizer para ele o que realmente importa. Ele falou que o filme de Evangelion vai ser feito por uma tríade de países, que é os Estados Unidos, o Japão e a Nova Zelândia. Nova Zelândia? É, que vai dar os cenários e a empresa produtora dos efeitos. O negócio é o seguinte, e que o filme estaria suposto pra 2015. Calma aí, talvez o Fujiro saiba. Fujiro, você tá sabendo de alguma coisa? Nazo nazo, mitai ni tikyu gyu toki akashitara. A verdade sobre esse longa é que ele se encontra na geladeira e não tem nenhuma previsão para lançamento. Então é isso, Fujiro. Valeu aí, já tava sabendo disso. Fujiro esclareceu pra vocês. Fujiro é o cara. E é isso, né? Abraço, Vinícius, tchau. Ah, outra coisa, ele também sentiu falta da parte de anúncio dos singles, álbuns, etc. da semana, que foi cortado sem o meu consentimento. É, não sei quem cortou. Também não sei, né, Diego? Não sei quem cortei, né, Ditiano? É. E foi isso. Foi essa data. Valeu, Vinícius. Yomi-san é a Tamiris, eu só leio de enciclopédia. Tamiris what? Tamiris. Schussler. Schussler. Uau. Porque é todo mundo do sul. Premier Design. Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Primeiro, eu amo Live in Deal. Segundo, no início eu pensei que o Dichan fosse a voz feminina do programa. Pensou certo, exatamente. Gomenasai Dichan. Ok, terceiro, a voz do Luan é a mais sexy porque ela é máscula. Uau! Você não sabe como a voz dele fica sexy de madrugada, cheia de sono. Nossa, meu Deus! É verdade, né? Dizem que minha voz é de sono. A gente tá com toda aquela ação jogando videogame? A gente lá tem! Eu e o Luan, né? Ah, sim. Aquele lá e... É, quarto, Otsu-chan é muito louca. Concordo. Quinto, Darko, você tem um caso com a Otsu? Não! Descobriram! Ela vai negar até a morte, mas... O Darko tem um caso com todo mundo, tem, né? Tem, sim, tem. Enfim. Não é todo mundo. Algumas coisas. É, comigo não, porque eu sou hétero. Eu acho muita apagação de pau pros japoneses ficar falando que só porque é japa, gosta. E, enfim, alguém que compartilha da minha opinião, que bom. São os maiores assassinos de baleia. Uau! Peraí! Peraí! Eu adorei ela. Porque eles matam baleias. Me passa o seu MSN. Eu tenho que concordar com ela que... Vocês são muito pagafão. Você sabe quantos brasileiros matam quantas formigas por dia? Eu estou apavorado. Eu não mato quantas, a cada passo, você sabe quantos micróbios está matando? Não, não. Tem uma outra coisa. Eu me odeio, eu odeio o Brasil. É. Sabe o que eu já vi, gente? O site dos amantes dos golfinhos. Mas amantes mesmo, literalmente. Os caras transam com golfinhos. Como assim? Meu Deus, qual é a Meu Deus. Olha o que o Darko. Aliás, eu não quero saber. Qual é a nacionalidade deles que eu quero odiá-los agora? Eu não quero saber. Eu não sei. Enfim, né? Assassinos de baleias. Inclusive baleias, prenhes ou prenhas, né? E de golfinhos, que são os animais marinhos mais fofinhos. Ah, que lindo. São os segundos seres mais inteligentes do planeta, né? Sendo que os primeiros são os ratos. Eles devem ser meio rachudos, mas eu também acho eles fofinhos. Não literalmente, porque eu nunca abracei um... Como assim? Peraí, explica. O leite vem do golfinho. O golfinho. O golfinho é parente da vaca? Bem longe, mas é. Parente da vaca? É, a vaca é um ancestral. Hoje, você tem noção do que você está falando? Gente, eu sei do que eu estou falando. Isso é verdade. Hoje, você veio do subúrbio de Tóquio. Não, gente, eu tô falando que é um parente distante. A vaca, que naquela época não era vaca, mas era um animal próximo ao parente da vaca, é um link com a evolução. Tem um link com a ligação do golfinho. Porque, tipo assim, lá na pré-história, os animais marinhos eram terrestres, depois eles começaram a ir pra água, então tal, foram... Não era o contrário? Então, os animais marinhos eram terrestres. Os animais terrestres eram marinhos e começaram a ir pra água. Mas é a mesma coisa! É a mesma coisa! Vocês não prestaram atenção no que eu falaram. Gente, quer dizer então que eu sou primo de um besouro, então tudo melhorou a minha vida. Eu posso... Cuidado quando você matar... E o Nelsinho é meu amiguinho. Cuidado quando você matar as baratinhas, você pode estar matando parente seu. Mas vem golfinho. É. E ficar dizendo que é moda proteger os animais é idiota, porque, tipo, se isso é moda, é melhor do que moda de casaco de pele. Eu prefiro que as modelos que sofrem de acefalia virem vegetarianas porque é bonito do que usarem casacos de pele porque eles são bonitinhos. Enfim, eu gosto muito de todos vocês, mas se eu critico é porque eu amo. Kissus kissus, tami-san, que em japonês é povo. Ah, lógico. Então, né? Ela falou quantos anos ela tinha? Peraí, a voz do povo é a voz de Deus? Olha só, agora a partir de hoje eu vou começar a tratar melhor o besouro que eu trago. Olha meus golfinhos. É, o peixe, pode ser que o peixe que eu criei na bacia pode ser meu irmão. Pode ser. Pode ser, enfim. Pode ser. Esse e-mail é da Mariana Rosa Jordão. Olá, sou a Mariana Rosa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu não gostei que vocês riram da minha mensagem de voz e eu tava doente. Ela tava doente, gente. Aquilo foi coisa do Diego, maldade do Diego. A gente não tem nada com isso. E eu tava morrendo de tontura. Ela estava doente, gente. Ela tava morrendo de tontura e a Obachan dela tava preocupada com ela. Ah, enquanto a pipoca doce de chocolate é assim... Primeiro, coloque o chocolate em pó numa panela com leite condensado até ficar grosso. E depois, você faz a pipoca. E depois que estiver no ponto, derrame o chocolate em cima da pipoca. E eu queria dar uma opinião sobre um mangá que atualmente estou lendo, que se chama Zetai Kareshi, que é da autora Yuya Tase, que é perfeita, por sinal. E a mesma do Fushigi Yugi. A história da Riko, é uma garotinha lá, que ela está desesperada pra ter um namorado. Uma Otsu. Sem graça. Eu já tenho, tá? Aham, sei. Eu tenho sim, tá? Tinha bogus? Não. Enfim, eu não vou revelar agora, mistério. Que depois de levar um fora de um garotinho lá, bonitinho e tal, que ela gostava, aqueles clichês básicos de anime... O negócio já tá grande, você tá enrolando. Tá bom, se você sabe, explica melhor então, dá. Então, olha, na verdade, a menina queria pegar o garoto, o cara deu um fora nela e ficou desiludida e lançou um mangá com a história. Não, aí ela achou o celular, ela foi falar com não sei quem lá, parou, entrou no site, aí no site tinha uma lista de garotos, ela viu o garoto que ela gostou, aí veio o garoto apareceu e ficou por 3 dias na casa dela, que era a versão trial, não era a versão full, ela tinha que pagar pelo software. Aí é o seguinte, ele perdeu as funcionalidades. É a mistura de Jones com o Video Girl Eye, pronto, acabou. Tá bom, e... Mina-san, mandem um parabéns pra mim, porque meu nível foi no dia 25/8! E você fez aniversário um dia depois do que eu! Yeah! Parabéns! Então, lembrando, eu sou a menina mais sortuda do mundo, porque a loja GAM fica na minha cidade. Uau, loja GAM! Então, loja GAM! Loja GAM, muito legal. Você conhece a loja GAM, ou Tchutcha? Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, Tchutcha. Como assim você não acessou www.lojagam.com.br? Eu tenho que acessar o www.lojagam.com.br. Rapidinho, momentinho só. Como é mesmo? www.lojagam.com.br Loja GAM com M de macaco. O M de macaco, G-A-M. .com.br, dá enter aqui. E sabe o que tem lá? Ah, olha que legal! Você sabe o que tem lá? O relógio de Fullmetal Alchemist. Sério? Meu Deus! Não! Eu não acredito! E tá quanto? Não sei. Meu Deus! E agora vamos pro comercial, né? Beijão! Muito obrigado, Sônia. www.lajagam.com.br. Então, nada de piadinhas da minha cidade. Não é só por causa do nome que eu moro no mato. E, aliás, Miave! É meu! Ouviu, Dá? Não, não é seu. Não adianta. Não é seu e é meu. E nem seu, e nem seu. E-mails de voz. Dividam ele em pedaços. Se alguém que não abre mão, é Miave. E-mails de voz. E da Chinaringo. E aí, pessoal do G-Cast, que é o Rakuta. E agora eu venho com uma crítica e uma sugestão. Hoje eu tava reouvindo os G-Cast antigos. E eu reparei que no segundo J-Cast, vocês receberam os primeiros e-mails, estava todo mundo com carinho, como se fosse assim, super legal, aceitando a sugestão deles. Mas agora vocês zoam os caras que mandam e-mails. É meio estranho, né, sabe? Dá a impressão que vocês estão ficando arrogantes, que vocês estão se achando muito foda. Oi, pessoal do J-Cast, aqui é Lucano Lobo, Fortaleza, Ceará. Eu tava sem nada pra fazer, né? Então eu resolvi enviar mensagem de voz, né? Fiquei super desanimado, né? Decepcionado, não posso dizer, porque eu também desanimado com o aviso de vocês que não iria ter uma semana de J-Cast. Cara, eu fiquei assim super triste, né? Hoje é sábado, ainda é sexta, quase virando sábado. E eu tô super ansioso pra chegada de segunda, cara. Eu acordo, hoje é segunda não, ó, merda. Pra mandar um e-mail pro JCast, mandem para alojcast@gmail.com. Você tá falando muito rápido. alojcast@gmail.com. E se você quiser mandar uma mensagem de voz, é só mandar para alojcast@gmail.com. Não entendi. Você pode fazer o seguinte, você pode adicionar no Google Talk, e aí você manda mensagem de voz lá pela opção de mas eu tenho que baixar voz. O Google Talk? Mas se você for muito preguiçoso ou muito acéfalo, você pode mandar. Grava lá no gravador de voz e manda em anexo pro e-mail que a gente aceita. Mas é iniciar o quê? Chamou o pessoal de acéfalo, coitado. Iniciar programas, acessórios, entretenimento, gravador de voz, acho que é isso. É isso? É. Mas no meu não tem. Aí vai ter um... O que eu faço? Procure um técnico. Mas qual o telefone, o técnico? 01189998819991197255. Tá dando um interrompido. 9 Cavaleiros! Estamos aqui no nosso episódio 9 para falar sobre Geisha! Só uma coisa, eu tenho que falar uma coisa, porque tem relação com Geisha, que tem relação com Aringo. Não foi nada porque... Geisha, tem alguma relação com Nelsinho? Aringo é minha. Quem é Nelsinho? Aringo não tem nada a ver com Geisha. Nem Nelsinho. Ela tem a ver com Oirão. O quê? Oirão, tem. Ah, Oirão. Hey, é isso aí. Sim. Galera. Estou sem fôlego. Galera, olha só. Se você está afim de se divertir, de fazer uma grande surpresa para sua mãe, para seu pai, para quem for, ligue! É o número aí? Chega! Chega! Contrate uma geisha! As geishas estão aí para nos divertir, elas são artistas, elas são artistas completos, eu adoro as geishas! As geishas são lindas! Elas se pintam de branco, peraí, deixa eu ver. Por que não? Isso está de preto, não tem problema. Não, de onde você viu isso? só as mais conseguiram tomar de branco. Não, não, todas as outras gueixonas, gueixas mães lá. Como assim, gueixonas? Apresentações, elas também. Uau, as gueixonas mães. Apresentações. As maicas estão o tempo inteiro. O estereótipo, claro, que a gente... Vamos o explicar. O estereótipo que a gente tem é das maicas. É, mas vamos explicar aos poucos, porque o pessoal tá confuso. Não. Não. Então, gays, não, gays pra você. Eu tenho certeza que você imaginou aquele pessoal lá, aquele pessoal não, aquelas mulheres lindas. Ah, what? Aquelas mulheres bonitas com a cara branca, com penduricados na cabeça, com os cabelos enrolados, com três nós, aquele nó de marinheiro no cabelo. E anda com um passinho pequenininho picando. É, quer dizer, aquela coisa ali. Serve chazinho. Aí você pergunta, o que serve aquilo? O que é exatamente aquilo? Um palhaço? Algumas pessoas acham que elas servem pra dar. Tchau, eu! Lógico que sim, ela me dá um carinho, uma atenção. Ué, qual o problema? Não tenho nem ideia, então. É, de certa forma, é verdade. Carinho, atenção, pipoca, né? É, pipoca. Eu contrato ela, ela tem que me servir, que história é essa? Quente, guaranato, banho, né? E não foi barato, não, enfim. Isso aqui... É isso aí, fudiro, melhor do que ninguém. Pode dizer pra gente o que realmente fazem as gays, mas não agora. O fudiro não, esteve fiquei, lá. Fiquei sabendo que fudiro iniciou várias gays também. Como assim iniciou? Como assim iniciou? Continue. É porque ele recebeu o primeiro beijinho de uma geisha, entendeu? Isso aí. É isso aí. Alô, fudiram? Vocês estão nos ouvindo? Ele pega um, pega geral, pega até Michael. Você não tá entendendo. É, enfim. Gente. Geisha. Geisha. Geisha. Geisha. Olha. Não sei. Geisha. Geisha. É verdade, gente. O que são as geishas? Pra que servem as geishas? Se eu for no Japão agora, vai ter uma geisha na rua? Geisha não. Dificilmente. Onde você vai procurar. É. Dificilmente. Se eu for agora pro metrô de Tóquio, vai ter uma geisha do meu lado? Não. Se você for em algum canto obscuro de Kyoto, talvez você encontre uma ou outra dentro de um restaurante. Fazendo o que no restaurante? Elas comem? Não, elas servem. Ah, elas vivem de quê? Casa de chá. Pessoas, calma. Ok. Tá bom. Pra que a geisha realmente serve? Pergunta pra ela, cada um tem seu propósito. Fudiro, explica aí, fudiro. Irugaru yami no naka, kawashi atta kakumei no chigiri. Ashita yue ni mebaeta aku no kana. Kore kara saiki otozureru de aro subete o. As geishas são verdadeiras artistas, mulheres que reservam parte de sua vida à dança, à música, às artes que compõem seu ofício de anfitriã, entretendo aqueles que contratam seus serviços. Mas fudiro, como é que elas dançam com aquelas roupas? As geishas, além de exímias anfitriãs, são extremamente habilidosas e dançavam envoltos em quilos de tecidos e adereços. Não aparentavam qualquer desconforto e executavam suavemente performances impecáveis. Cara, o pessoal aqui no Marquês de Sapucaí dança com aquelas fantasias. Você está apavorado com as geishas por quê? Eu não estou apavorado. Um destaque de escola de samba. Eu não estou apavorado. Ah, bom. Quem está apavorado é o Otsu. É o Otsu que está apavorado. Quer dizer, então quer dizer, digamos assim, a geisha seria a promoter de hoje. Eu contrato ela pra ficar dançando e rebolando no pau. Mas não, não funciona bem assim. Não, não é promoter. Seria a staff. Teria uma roça pra mim. Ok, e ela... Não é qualquer um que pode contratar. É uma acompanhante. Uma acompanhante. Qualquer um que tenha dinheiro. Só que uma acompanhante pode treinar. Mas tem uma coisa interessante. Por exemplo, a gente, aqui no Ocidente, a gente não consegue conciliar entretenimento sem sexo. Você não concilia uma... Você contrata alguém pra ficar pulando de pompom no seu aniversário? Não! Você só vai gastar dinheiro pra ter um lucro, uma coisa meio, sabe, libidinosa. Pra sair do bolo de lingerie, né? É, cara. Ou ainda... Se vier uma menina, vai sair do bolo vestindo o quê? Manto? Não! Ela pode estar vestida de colegial com pompons, depois dá pra todo mundo, não tem problema. Ah, lógico. Dividir de solteiro acontece isso, chamar gueixa. É, mais ou menos. Mas as gueixas não servem pra isso. Elas servem pra quê, exatamente? Porque elas estão aqui... Qual a relação ela tem com o ecossistema? Elas são simplesmente acompanhantes. A minha teoria... Simplesmente acompanhantes, não. Fiquei sabendo que elas são símbolos de nobreza. Sim. Quase hoje de nobreza. Hoje em dia, depois de toda a tradição. Elas sempre foram muito caras. Agora, pra que pagar tanto, cara? O que elas fazem de tão especial? Não é melhor especial? Chavecar a menina na esquina e levar? Que agora é o seguinte. A minha teoria é o seguinte. Japoneses, eles são... Por isso que eles existem hosts e hostess hoje no Japão. Eles são naturalmente tímidos, eles não conseguem fazer amigos, coitados. Então eles pagam pra ter amigos. Eles são a rainha Elizabeth da Inglaterra. Eles pagam pra ter... E as geishas são... Não, peraí. As geishas são os guardas da rainha, né? Ah, lógico. Sem expressão e pá. É aquela coisa, sabe? Ó, eu quero aqui, eu quero ser bem recebido. Quero ter uma boa companhia. O que que é essa boa companhia? A geisha. Porque ela tem um grande treinamento pra ser uma boa companhia. Faz sentido. Por exemplo, é justamente o que eu tô falando. Aqui a gente não consegue separar entretenimento de sexo, de lucro nessa parte assim, libidinosa. Eles realmente pagam o preço que for pra ser bem recebido, pra... Porque o negócio japonês é o seguinte, ele paga, ele sabe que não vai rolar nada com a geisha, mas não, mesmo pode assim... pode rolar. Não, veja não, bem, pode geisha, rolar, geisha não é assim não. Então acontece o seguinte, não é assim, não. Pode rolar fora da profissão. Exatamente. Quando ela está ali, tem um código de ética, tem um código de ética que não pode. Não elas pode não rolar, podem fazer isso. Elas chegam até a flertar levemente com os caras, mas os caras sabem que não vai passar daquilo. Exatamente, eles pagam o que for mesmo sabendo que vai passar daquilo. É até uma coisa bem mágica, sabe? Aí, deixa eu falar uma coisa. De ter uma mulher linda, inteligente, daquele jeito, flertando com você e é inalcançável. É uma coisa meio mágica. E é muito importante o que você falou. Elas são inteligentes, elas estudam. Uhum. Elas passam anos se preparando só pra dançar lá em cima. Não quer dizer que ela é Angela Mello, não. Quer dizer, é uma pessoa, é uma mulher. Ela vai pedir a opinião dela, vai conversar com vocês. São conversas leves. Não pode ser qualquer conversa. É. São conversas leves, porque tem toda uma parte oculta. Conversa sobre política e... É. Não, vamos falar sobre aquecimento global? Ela... Tá risadinho, não pode. É, enfim, é muito caro. É mais caro. É, são 50... Protocolo de que hoje é problemas. É, vamos falar de TV? Ah, vamos. Enfim. E o tempo, como é que tá? É, conversa com o taxista, né? Mas vem cá, se eu quiser pagar, rapaz, eu vou conversar com... Rapaz, não, taxista conta até da vida do sobrinho, do filho, da tia, do irmão. Caraca, eu não vi memória de uma geisha, vocês viram? Eu vi. Tem alguma coisa a ver com quanto a história, enfim. É o quê? O que que se olha passa? Olha só, pra quem não tá muito dentro, assim, da história real, assim, da vida das geishas... É só a sinopse da memória de uma geisha. Ok. Então, pra quem não tá muito por dentro, o filme é maravilhoso. Mas, pra quem tem um pouquinho mais de conhecimento, você vê que o filme nem é tão bom assim. Ele tem erros? Ele não teve sucesso. Ele foi muito criticado, inclusive, no mundo asiático. Por quê? Primeiro, foi uma mess, né? Porque o diretor era americano, os atores eram chineses e a história era japonesa. E tinham erros muito graves, assim, no filme. Você lembra de algum? Sim. Por exemplo, naquele momento de que a atriz principal, que era a Zhang Ji, ela dançou com aquele vestido comprido dela, branco. Bonodori. Então, na verdade, aquelas... sandálias que ela tava usando são sandálias de Oirã. Nossa, que erro horrível, uau, cara. Talvez ela era uma Oirã. Eu vou cometer não, aquele erro. Era, disso. Teoricamente, ela era uma geisha. É verdade, tem uma diferença muito grande. E outra, aquela dança que ela estava fazendo, gente, aquilo era muito mais um no do que qualquer outra coisa. Só que, se aquilo no? É, um no? Teatro, é um teatro japonês, Kabuki. Que não. Não, não é. É no. Ah, e. E naquela época ainda não existia esse tipo de teatro. E se aquilo, ela tivesse feito aquilo naquela época, ela não teria sido aplaudida como ela foi aplaudida no filme. Inclusive, teriam até vaiado ela. E talvez a carreira dela teria sido um fracasso. É. O que eu acho é o seguinte... E mesmo assim, eles ainda... eles não esclareceram muito bem essa imagem que a geisha tem no ocidente de prostituta. E pra mim ficou bem claro. Eu vi o filme sem estudar nada sobre geishas e pra mim ficou bem claro. Não, eles ainda assim, no filme, ainda, tipo, passaram uma ideiazinha de que elas ainda têm... Elas pode acontecer delas deitarem com um homem. Mas pode. É, não deixa com trabalho, mas pode. Então, mas elas afinal, estavam no trabalho. Vamos assistir o filme Memória de uma Geisha com a Zhang Zi, que é uma... Inclusive, a Mineko-sama largou a profissão pra casar. Exatamente. Enfim. Mas o que acontece é o seguinte, elas não saiu da solteiras, vida. Porém, elas podem ter filhas, até porque as pessoas que vão sucedê-las, que vão manter a casa funcionando, normalmente são filhas. Teoricamente. Ou meninas vendidas. Porque, de vez em quando são meninas vendidas, mas é mais comum serem filhas. Sucessores, né? Tem até um e nome o pai específico. É quem? Um político lá famoso? O pai é qualquer pessoa. Sei lá. Não, porque... Não, só é o seguinte, que... Vamos nos colocar numa época pra gente poder falar sobre geisha. Porque hoje, se a gente fala sobre geisha, é toda uma bagunça. Se a gente for falar de geisha como deveria ser e como era... É uma coisa bem mais mágica. Muita coisa mudou de tradição, sabe? É muito lindo. Hoje elas tem até um conchavo aí, né? A história de que... Por que elas são tão renomadas hoje em dia? Por manobras do governo e tudo mais. De renomar as geishas como o verdadeiro símbolo da cultura japonesa. E não as outras artes também, né? Enfim, um conchavo depois a gente conta. É, exatamente. Então... Eu não tô sabendo. Geisha mesmo, é assim... É artista normal. Só que é uma showwoman. Ela faz tudo. Elas, desde de pequenas, elas começam a treinar, elas... Agora. Elas são aculturadas demais, elas estudam música, estudam de tudo. Elas são cultas, extremamente cultas. Uma coisa muito interessante é que na sociedade das geishas, o modo como elas se organizam é totalmente matriarcal. Elas esperam que a filha seja uma mulher, querem mulheres, e as mulheres mandam, valorizam as mulheres, as mulheres são inteligentes, e é tudo focado na mulher. É engraçado que todas elas vivem nos Hanamates, né? Que são aquelas cidades, traduzindo ao pé da letra, cidades floridas, Hanamate. E lá é o antro das geishas. Lá elas estudam, lá elas fazem trabalhos domésticos, elas começam, inclusive, como empregadas. É, a organização delas é o seguinte, existe a casa da geisha, que é acomodada por uma kassan, que é a mãe, geralmente a geisha mais velha. Uma casa de chá, geralmente, que elas trabalham. Não, lá, eles têm a casa onde eles vivem e têm a casa de chá. Onde elas trabalham. Onde elas trabalham. E a Hanamate seria exatamente o quê? A Hanamate seria onde fica a casa onde eles moram. A Hanamate de cada geisha, seria isso? Não, a Hanamate é onde ficam casas de geishas. Ah, tá, entendi. Seria o complexo lá, o bairro Hanamate. Com várias casas de geishas. Entendi. E o treinamento delas começa desde novinha, que elas trabalham como serviçais, de certa forma. Limpando, fazendo tudo que for de mais baixo. E elas vão subindo aos poucos e vão aprendendo mais coisas. Eu não lembro o nome dos outros, até que elas se tornam a... Michael são nada mais que aprendizes de geisha. Na verdade, elas treinam desde muito pequenas, inclusive elas podem começar com 4 anos de idade. Eu tô falando isso na época antiga. Exato, né? Como deveria ser. Tem uma diferença muito grande entre geishas de vários lugares. As geishas de Kyoto são diferentes. Ah, é questão cultural, é uma questão sutil. É, cultural. Mas todas elas representam uma unidade. É, verdade. Tempo de treinamento também muda. Exatamente. Então, elas começam muito pequenas e elas treinam todos os dias incessantemente. Elas têm aulas de dança todos os dias incessantemente. Okay. Elas acordam 5 horas da manhã, começam a treinar dança, elas treinam escrita, teatro, línguas, inclusive política. Elas treinam. Tudo a ver, é quase uma faculdade de hotelaria. É, praticamente. E é nessa época uma faculdade de arte. É nessa época que elas ganham uma Onesan, não é? Exatamente, a irmã mais velha, que seria e ela tutora, é tipo uma tutora. Exatamente, a tutora dela que vai ensinar, vai inclusive, os trejeitos de fazer as coisas. É verdade. Uma é como você olha pra uma geisha, elas pode identificar... Elas ensaiam trejeitos, elas aprendem exatamente todos os trejeitos. Mas, por exemplo, geisha. É uma coisa educação, bem legal. De falar, de olhar. Tem a ver com mestre de arte marcial, por quê? Porque você olha pra uma geisha, ou talvez pra uma maiko, e vê ela lá executando sua arte, você vê... Você consegue identificar quem é a tutora dela. A Onisan. Exatamente. A Onesan. Você consegue identificar a Onesan dela pelos trejeitos, inclusive, dela executando, por exemplo, a música, dançando. E, só um parênteses. Elas dançam dança tradicional japonesa. Também conhecido como Bonodori, que é uma dança que hoje no Japão, inclusive, tem festivais de Bonodori. É para para? Há especulações. Mas, assim, eu tô falando sério. Uma vez por ano, no verão, acredita-se que os ancestrais do japonês voltam ao mundo para ver seus parentes. Isso todo verão. E existe um festival em cada cidade japonesa chamado festival... Esqueci o nome do festival. Na verdade, a dança tradicional delas é o Bonodori, né? Que tem todo um... Fujiro sabe falar melhor sobre isso, que ele dança aberto, né? Você sabe que o Fujiro... Bota um tech para já ali. Já viu um break? Fujiro dá melhor que outra volta. Fala aí, Fujiro. Anualmente, no Japão, as cidades japonesas celebram seus ancestrais em festivais de rua. Nestes festivais, em conjunto, as pessoas dançam com movimentos em rotina, o Bonodori. Rotina, inclusive, é um nome que se dá pra música de Eurobeat, certeza, né? Para-para. E há especulações de que para-para teria vindo do Bonodori. Mas é mentira, não foi. Imagino que seja. Vem de Ludense, enfim, de uma forma... Então, vamos procurar no YouTube depois o vídeo delas dançando. O Bonodori, com certeza, bota o Bonodori e vocês acham. As gaitinhas. Vai lá! Enfim, né? Aí, rotina Bonodori, tem uma rotina chamada Shallow River. Uma rotina de dança de Bonodori chamada Shallow que River. Que não é em inglês, né? Que não é em inglês. Essa é a tradução. É a tradução. Shallow River, que eu não sei o que é Shallow. Eu também não sei. Enfim, rio alguma coisa. E nessa Shallow River existe aí um grande respaldo de opiniões dizendo que, pela rotina dessa música, as gays seriam prostitutas e explicaria essa visão errada que a gente tem aqui dela no ocidente. Porque elas vão levantando a saia. É mentira! Mentira, diz que acontece isso. Mentira, porque não são as gays que fazem isso. São falsas gays. É verdade. Pessoas vestidas de geisha. Isso é melhor a gente falar depois, se a gente vai atropelar a ordem cronológica da explicação. Exatamente. Geishas, como surgiu o estereótipo Mas veja delas? Bem, genérico. Geisha. São o quê? Artistas. Agora, pessoas o estereótipo que fazem geisha significa... anfitriãs. Continue. Geisha significa... Se eu não me engano, é filha da arte. É algo assim, é. Exatamente. Geiko significa... Geiko. Geiko, é. Que é, um dos nomes para geisha. São não, dois kanjis, né? Faz dois kanjis. Um geisha. Geisha. Melhor falar da Michael primeiro. Nada disso. Arte. Geiko. Geiko é filha da arte. Criança, filha da arte. São dois kanjis. Geisha. É. Pessoa que faz arte. É, isso aí. Isso Pessoa que faz arte. É, isso aí quer dizer a mesma coisa. Arte. Ok. Agora, tem uma diferença. O estereótipo físico que a gente tem de maquiagem, cabelo, roupa, etc, etc, etc. Das geishas veio das Michael. Na verdade, né? Que no ocidente a gente tem o estereótipo. Eu não acredito nisso. É, Michael, porque as geishas formadas não usam maquiagem tão pesada normalmente. Só quando elas vão ter... Porque criou-se uma cultura entre as Michael de identificação, inclusive no penteado. Não da maquiagem foi uma cultura de identificação. Não veio delas isso, veio das outras. E por que isso acontece? Eles acreditam que as geishas, depois de formadas, elas conseguem ser bonitas sem precisar de naturalmente. Nada. Naturalmente. Naturalmente. Ah, não vi isso. Mas acontece das geishas se maquiarem tão bem. Acontece, mas por motivos artísticos, de dança, sim, performance, até porque, etc. Até porque hoje em dia, quem faz mais o serviço, assim, de fora, pra sair e tal, é a Michael. A geisha fica em casa. As Michaels, quando elas atingem... As geishas são um mistério total. Quando elas atingem esse patamar de Michael, elas já podem fazer serviço fora do Hanamatsu. Antes elas não poderiam. Podem. Elas não podem antes. Inclusive tem... antes elas não podem, depois de mais depois elas de podem. Mais. Porque antes elas não têm noção nenhuma, sabe? Elas só veem as outras fazendo. Exatamente. De longe. Não vai ser. Aí dependendo do local, se for em Kyoto é mais curto tempo, mas se for em Tóquio e outras cidades, em 5, 4 anos, elas já viram uma geisha completa. Elas já se tornam renomadas e começam... Cobram mais caro. Uh-huh. Renomadas não, formadas, né? Renomadas. É, vão adquirindo nome, enfim. Inclusive, quando elas chegam na casa, para começar a ser nas, elas mudam o nome. Então, artístico, ninguém as conhece pelo nome original. A Onesan que ajuda ela a escolher o nome. Exatamente. Mas não dá pra matar elas com Death Note? Não. Não dá. E se eu tiver os olhos do Shinigami? Aí dá. É verdade. E o nome tem toda uma relação com o nome original, né? As tem geishas, uma ligação de kanjis e tudo mais. Escolhido de um jeito poético. Uma coisa meio Raito? É como se fosse o seu nome poético. Enfim. Isso não. É, tem uma relação. Enfim, aí olha só, tem gays que são tão ricos que vivem cheio de Shinigami no dedo. É. Cheio de Shinigami. Hoje em dia só dá gays com Shinigami. Enfim, Então. A Desi Gonçalves era uma geisha. Não mesmo. É. Não, aqui não. É um Shinigami. Desi Gonçalves é o único Shinigami que consegue vestir Shinigami. Ela é Shinigami mãe. Enfim. Ela é o chefão. É. Anyway. Então, cara, muito justiça essa história de falar que geisha é prostituta. Muito justiça. Não, mas fechando aqui, como é a maquiagem e preparação da Maiko? Ela tem aquela maquiagem branca que a gente conhece, uma maquiagem de olho, e uma coisa que eu não sabia, pelo menos eu nunca tinha reparado, é que elas não passam batom nos dois lábios. Não, isso depende. Isso depende. Isso depende, mas não visto, é como... Não, é muito difícil meio passarem que... batom em todo eu lado. É meio que no Michael meio, com não batom sei. Nos dois lábios. Parece que a boca fica pequenininha, porque elas só passam no eu meio. Sei, agora, vale lembrar... Depende da casa. Sabe por... Depende da casa, e você tá cansado de ver, sabe por quê? Porque elas costumavam fazer isso antes do ocidente chegar ao Japão. Uhum. Depois que o ocidente chegou ao Japão, elas perceberam que as mulheres usam todo e começaram a usar mais. Inclusive, mas elas, por exemplo, elas passavam só no inferior e deixavam o superior branco pra fazer um desenho na boca. Uhum. Um desenho muito também, estranho, mas eles ficavam com medo disso. E também porque isso significava que elas ainda eram aprendizes. Pra dar ideia mesmo de patamar. Uhum. Até porque pra fazer a ilusão precisava do branco da maquiagem da Maiko. E por toda essa história de cosmética das geishas e tudo mais, por isso que o Japão hoje é o país mais industrializado nesse sentido de cosmético. Todas as maiores empresas de cosméticos estão no Japão. Kosei, VC, todas elas são especializadas em cosméticos, graças às geishas. É, o Dark falou, me lembrei que ele falou da ocidentalização e tal. Antigamente, as Maiko, elas não usavam esse tipo de blush que hoje em dia a gente vê no rosto delas. Aham. Uhum. Porque isso aí veio depois da ocidentalização. Elas usavam coisas básicas mesmo. Era usavam branco, carvão branco, no olho. Era brancão. E é claro tipo que hoje em dia o Oshiroi que elas usam é muito mais evoluído. Pra quem não sabe, o Oshiroi é aquele pozinho branco que elas passam no rosto. Pancake, né? É, só que não é exatamente um pancake. Você mistura, fica tipo uma pasta. Ah, deixa eu contar uma história. É verídica. Porque faz sentido. Tem a ver com o tema? Faz sentido, com certeza, faz sentido. Você vai lá e faz só escova, não é? Aí você tem uma série de trabalhos, de cuidados, pra que ela não Saia, não, não saia. Isso o Diego entende. Entendeu? Ah. De quê? Desculpa, é verdade. Então, exatamente. Enfim, aí, o que acontece? Ela vai lá, passa horas fazendo aquela... construindo aquela construção civil que ela tem na cabeça. Aquela coisa, aqueles adereços. Ela vai dormir, acaba com tudo. Mas não. Não. Tem um truque básico que eu vou contar pra vocês. É o seguinte. Elas aprendem... Olha só, usa muito, inclusive. Olha só o que elas aprendem, cara. Elas aprendem a dormir encostadas num toquinho de madeira no pescoço. É, uhum. Pra não encostar o cabelo no travesseiro e tudo mais. E outra coisa. Isso na época antiga. Se encostar... leva ferro, porque é cheio de arroz embaixo, assim. Eles botam arroz em volta pra que caso ela saia e encoste no chão, vai encher o cabelo de arroz, de arroz ela vai ter vai que tirar ter... tudo. Exatamente. Fazer tudo, é, com a cara toda pinicada de arroz. Uau! Eles isso... são cruéis. Pra você ver o que elas sofrem, cara. Isso na época tradicional, porque hoje em dia, muitas das Michael, principalmente, usam peruca. Exatamente, inclusive as geishas também. Antigamente, o cabelo tinha que ser cabelão mesmo. Não que existam muitas geishas hoje em dia, né? Por volta de 1.000 ou 2.000 no máximo. É. Exatamente. Antes era inclusive, muita gente. Antes eram mais de 10 mil. Antes da guerra era muita coisa. Isso, pelo amor de Deus. Gente, virem geishas. Quer dizer, japonesas, né? Porque... a cultura tá acabando, cara, gente. Geishas, as geishas são os pandas. Hoje em dia... são mil... é. Hoje em dia a gente tem em torno de 1.200 geishas... Mil ou dois mil... Em torno de 1.000 ou 2.000 geishas. E todas concentradas em Kyoto. É no verdade. Bairro que tem vários restaurantes não, temáticos e tudo é mais. Tradicional, por quê? Né? Porque depois da guerra, depois de tudo, tá declinando a tradição. E, por sua vez, as geishas declinaram uma outra classe. Peraí, que a gente tá atrapalhando tudo. Elas estão perdendo espaço. Mas rapidinho, só falar das Maiko de novo, do cabelo e tudo mais. As Maiko, elas são cheias de regragem na hora de se maquiar. O cabelo, tem cabelo com nome tal, cabelo com nome tal. Ou que parece uma pera partida. Quer dizer, é uma série de regras pra elas poderem se vestir, se maquiar e ser identificadas entre elas. É uma coisa divertida, vocês já perceberam que elas passam maquiagem no pescoço todo, no só atrás, todo, atrás e atrás elas deixam um vãozinho. Cara, muito... Por que isso? Porque aquilo dali, em qualquer cultura, é um ponto sexual. Ah, é? A nuca é um ponto sexual. O que, que tem um de ponto deixar sensível. Aberto? Dá um ar de sexualidade, sabe? É, também principalmente porque é o único lugar do corpo delas que não está maquiado. Então, daí deve ser assim, uma guincha pelada. O pé é aquela parte. É meia aquilo? Meia é branca? Meia. Ah, bom. E então, voltando ao assunto lá. Aí elas começam a ter aulas e tal. Aí vão adquirindo conhecimento. Até que. Vira Maico. Depois de. Depois de Maico muito tempo. Era 4 anos se foi em Tóquio e menos tempo se foi em Kyoto, elas viram guinchas completas. Não. Se não me engano, é inversa. Mais tempo em Kyoto e menos em Tóquio. Exatamente. Não, é menos em Kyoto e mais em Tóquio. Não. Em Kyoto é mais tempo. Mais tempo? Sim. Ah, ok. Em torno de 4 ou 5 anos em Kyoto e meses em Tóquio. 8 Por quê? Porque Kyoto... meses em média. Tem todo um respaldo histórico do Kyoto, lógico. Tem mais tradição. As melhores casas estão lá. E... então... falando casas sobre... de jogo. Então, depois, parece que, se eu não me engano... pra ela virar... Ah, não, cheguei. Vou falar depois. Falando da maquiagem que eu tava comentando com o Dark, do blush e tal, da ocidentalização. Antes elas não usavam, a maquiagem era bem precária e às vezes até causava problemas de saúde dela, assim, principalmente na pele, deixava a pele muito ressecada e tal. Hoje em dia, o Oshiroi, antes delas passarem, elas passam tipo um creme, um gel, que depois elas passam seu Oshiroi, que ele é molhado, mas quando você passa no rosto, ele vai secando. E elas vão modelando. Ah, é. E essa base elas põem antes justamente pra não dar problema na pele. Uhum, justamente. Entendi. Depois de todo o treinamento de Maiko, elas viram queixas formadas. Sim, então. Ainda como Maiko, elas continuam treinando. Claro, para... elas continuam treinando. Elas nunca param. É um patamar. Olha, agora sou Maiko, então posso trabalhar. Estagiar, eu tenho estagiária. Aí o que acontece? Só que tem coisas que elas não podem, não tem permissão pra fazer. Exatamente. Que as geishas são as geishas, entendeu? São. E geralmente elas é que fazem, tipo assim, os trabalhos de sair na rua, de pegar a comida, levar de uma as casa Maicas. Pra outra, as Maicas. Então, elas são estagiárias. E às vezes, elas é que apresentam, fazem as apresentações mesmo, entendeu? Às vezes nem a geisha mesmo faz. Porque... E inclusive elas deviam ser mais populares por serem mais baratas, né? Com certeza. Só que pra ver geisha, às vezes, numa festa, assim, num encontro... É um grande sinal de exatamente. Status. Exatamente. Mas mesmo assim, a Maiko tem muita moral. Muita mesmo. Sem dúvida. Ela estuda bastante. E não é em qualquer lugar, assim, não é em qualquer época que você pode ver. Sabe o que eu queria saber? se existem sim ainda crianças japonesas que querem ser gays e tudo mais, como que é pros pais japoneses saber que sua filha quer ser geisha? É um sinal de orgulho ou é uma coisa meio designer? É o seguinte, criança não tinha muita escolha, né? Porque não conhece nada e tal. Geralmente naquela época os pais que colocavam elas nas casas Para ser porque eles também ganhavam dinheiro, né? Porque eles vendiam a criança pra casa. Então, mas hoje em dia, as casas... Mas o que você acha hoje em dia? Vai comprar criança no mercado chinês pra poder... Mas o que você acha hoje em dia? Você acha que os pais, eles incentivam ou o quê? Então, eu li um depoimento de uma garota... Recente. Que ela é Michael, no caso. E ela falou, ela hoje em dia, como muita coisa já mudou e tal, tá mais diferente, garotas com, assim, os 15 anos já podem entrar, não precisa ser criança. Elas entram bem velhinhas até. Sim, 15, sim. Até com 18 anos. Mas elas entram com 15 anos já, Michael, não? Não. Tá bom. Aí o que aconteceu? Ela tava falando... Só que o treinamento corre, né? Rapidão. Aí ela tava falando que ela simplesmente decidiu um dia, assim, ela... Parece que ela viu uma apresentação, assim, ela se apaixonou e falou pros pais, olha, eu quero ser gay. Quero ser músico, quero ser cantor. Uma coisa... Não, aí o que aconteceu? Ela morava em Tóquio, se eu não me engano. Aí os pais dela, no início, ficaram meio surpresos, assim, até não, assim, no início eles não queriam deixar muito, assim, eles ficaram meio que... Como assim, sabe? Mas ela disse que era decisão dela, os pais dela respeitaram. E ela se mudou pra Kyoto e mora lá. Aí, o que acontece? Nos dias atuais, né? As Michael, elas não têm férias. Elas trabalham o ano inteiro. O único período de férias que elas têm é uma semana no ano inteiro de férias. Que elas podem ter. No ano inteiro de trabalho, elas têm uma semana no ano inteiro de trabalho, exatamente. Ok, mas me diz uma coisa. O dinheiro que elas ganham fazendo performance é pra elas ou é pra casa? Não, então, o que acontece? A maioria vai pra casa. Mas também mantém elas. Antigamente, inclusive, quando uma geisha estava numa casa, ela tinha uma dívida. Vamos dizer assim, uma dívida de vida. O dia que ela pagasse essa dívida, ela teria a escolha de continuar na casa ou sair. Ela poderia trabalhar fora da casa. Ela paga por todo o ensino que ela tem lá, na verdade. Uhum. É verdade. Ah, tá. Entendi. Mas hoje em dia isso é mais liberal. Hoje em dia, essa garota desistindo no meio do caminho, ela pode sair. Ah, tá. É, tipo isso. Modernizou as coisas. É, eu tô mais modernizado. Mas é o seguinte, então tá bom, nós temos gays, não temos mais. Não, então, rapidinho, só pra vocês verem. Então, só pra vocês verem como hoje em dia tá modernizada a situação, essa garota mesmo, ela falou que no final de semana, quando ela tem oportunidade, ela sai da casa de gueixa, vai pra casa dos pais, usando jeans, anda na rua normal, escuta música. É uma pessoa. Enquanto você tá falando, eu fiquei interessado, imaginando, ela acabando de fazer maquiagem de gueixa com aquele cabelo armado no MSN. Exatamente. Gente, isso me lembrou uma coisa. Isso me lembrou uma coisa perfeita. Inclusive, existe uma Maiko que ela tem um blog. Que legal. Lindo. Ela mora na casa, ela pediu autorização. Você tem esse endereço salvo? Tenho. Depois a gente bota um G-spot também. Eu vi o blog, é lindo. Ela pediu autorização pra casa porque ela conta coisas no blog sobre o dia a dia delas. Isso não é muito permitido, né? Uhum. Então... Imagina se ela for uma gueixa meio emo. Que lindo, cara, ontem eu caí da madeirinha do meu pescoço, sujei meu cabelo de arroz e eu quero morrer. Não, então, eu dei uma lida no blog dela. Tem em japonês e tem em inglês também. Aí, lá ela coloca fotos, aí ela fala... eu li, assim, por alto, ela falando dos eventos que ela foi. Aí ela fala o nome do festival e explica sobre o que é o festival... E ainda fala como foi, tipo, eu tive que treinar muito pra chegar lá, pra treinar isso, pra dançar isso, que não sei o que, é muito legal. Agora, o que eu tô curioso, que você falou um tempão, qual é a diferença entre geisha e geiko? Ah, então, olhando, você dá pra sacar. A Maiko, vou comparar a Maiko pra geiko, depois você vai entender. Peraí, mas geiko seria uma fase? Seria uma fase antes de ser geisha. Depois da Maiko e antes da geisha. Depois da Maiko e antes da geisha. Que é o seguinte, a Maiko, ela usa o kimono todo colorido. Elas usam cores mais vivas e usam mais acessórios. E o cabelo dela é mais alto, se você reparar. Da Maiko. A geisha, comparando a Maiko com a geisha. A geisha, ela usa o penteado mais caído e ela não usa tanto acessório no cabelo. Os acessórios da Maiko remetem à juventude, né? Primavera, essas coisas. E a Geiko? Então, calma. Você vai entender, espera. Peolítico Geico é apenas uma outra maneira diferente de chamar geisha é. Por exemplo, que não, outro tem seria diferença. Um geico. Então qual a diferença? É. Então, calma, deixa eu explicar que eu explique diretamente. Vai ao ponto. Vai ao ponto. Então, geico, ela é um patamar antes da geisha. Eu não tenho, eu só sei explicar falando, mas enfim. Por quê? Porque não pode ser, não pode ser tanto isso. Ela ainda não é uma geisha formada. Ela ainda tem coisas pra aprender. Porque senão ia ser explícito, entendeu? Ele só diz o seguinte, olha, você entra nada, vira Maiko, depois vira geisha. Acabou. Aí o que diz é o seguinte, que geisha é genérico, mas em outros lugares elas também são conhecidas como geiko. Quando elas atingem, hoje em dia, é assim. Peraí, então, resumindo. Maiko, geiko... Geisha. Isso. Ok. Eu tava tentando explicar... Qual é o abismo entre geiko e geisha? Então, eu tava tentando explicar pra vocês a diferença olhando pra elas. E dá pra sacar. Você não deixa eu falar. Você falou entre Maiko e geisha. Eu tô esperando entre geiko e geisha. Não, mas eu falei só assim, por alto do cabelo. Ok, geisha a gente já sabe que o cabelo é mais caído e não usa tantas coisas na cabeça. Isso. A geiko, ela é o meio termo. Ela é meio Maiko e meio geisha. Por quê? Ela tem esse penteado no cabelo que nem a da Maiko, só que ela usa menos acessórios. É uma Maiko relaxada. Mais ou menos. Okay. O kimono da Maiko não é tão colorido quanto o da geisha. Tá, e o da Maiko? É mais ou menos colorido. É, não é. Entendi, entendi. Então. Entendendo. Ela ainda usa... A manga do kimono dela ainda é comprida. Peraí. A Maiko é o Squirtle, a Geiko é o White Turtle. Exatamente. E a geisha é o Blastoise. Exatamente. É, okay. Exatamente. Uau! Então, antigamente, a Geiko, ela só passavam desse patamar de Maiko pra Geiko, ou... quando elas atingiam a maioridade, que era 18 anos, ou quando elas tinham a primeira experiência sexual. Ah, não. De Maiko pra quê? Essa história toda eu não ouvi falar em lugar nenhum. Não, peraí. Eu li isso. Essa experiência pode fazer sentido, tudo bem agora. A gente falou em sexo, falou em geisha, então a gente precisa desmitificar uma coisa muito importante. Geisha não é prostituta. De onde veio isso? Não é. Não é prostituta. É, tem um nome específico. Qual é o nome da... Oirã. Pseudo. Eu logo pensei em Oirã High School. Cara, porque eles são promovidos. Eles recebem também as pessoas. Uh-huh. Então deve ter uma relação. Eu não sei se tem, porque é o nome do colégio. Entendeu? São pseudo geishas aculturadas. Mas hoje pegando do início, cronologicamente, de onde começou a surgir. Porque antigamente, meninas, para serem aprendizes de geisha, só eram aceitas meninas virgens. Sim. Por isso que elas pegavam criança. Agora... antes de chegar... Mas hoje em dia isso não é obrigatório. Já existia a confusão, porque existia as Oirã. E as Oirã se vestiam com adornos e tudo mais, inclusive a roupa elas delas. Elas são bem mais extravagantes. São bem mais extravagantes, mas de qualquer forma... Pelo contrário. Gente, quer ver? Pelo contrário. Não, as geishas são extravagantes, as Oirã são simples, porque elas trabalham com a prostituição. Não, as Oirã são primas das geishas. Calma. As Oirã são um absurdo de extravagantes. Gente, olha só. Muito mais do que as geishas. A diferença querem ver é o pessoal seguinte, entender o que é Oirã? A diferença é o seguinte, o jeito fácil de diferenciar uma Oirã de uma geisha é que o nó... do obi, da faixa que amarra o kimono, é na frente da Oirã. Poder tirar. Agora, mais fácil não faz de tirar. Sentido algum você ter o obi na frente pra facilitar de tirar e ser extravagante mais roupas que a geisha. Mas ela não é extravagante em roupas, ela é extravagante na presença. Ela tem zilhões de servos em volta dela e anda em quase procissões pela rua. Mas as Oirãs são muito respeitadas no Japão. Porque elas são perfeitas. Elas também têm toda uma arte e tudo mais, que como as geishas também são artistas, porém elas têm esse artista da Kama Sutra. Não, olha só, peraí, gente, olha só. As Oirã, não, elas geishas são... corrompidas são outras. Elas não são tão... Não sei. Olha só, não pensem que a Oirã é uma puta. Tipo assim, não é. Você vê a mulher na esquina, Moirã. Não, não. Imagina, é. Imagina, só bota o obi na frente pra ficar mais claro que não, ela vai fazer tirar. Não, elas não são... assim, elas são educadas, elas são finas, elas têm cultura. A única coisa é que elas são bem sexo, têm sexo. Paga. Justamente. E é o seguinte... E não são mais baratas. Gente, olha só, Moirã, lembram de Rurouni Kenshin? Tem aquele que é do xixi lá. Tem a lembra esposa do xixi. Eu esqueci o nome dela. Megumi. Não, Megumi não. Yume. Então, ela era uma Oirã. Aqui, deixa eu fazer spoiler, que morre atravessada pelo xixi pra acertar o Kenshin. Exatamente. Okay. Então, ela é uma Oirã. Ela e ela não era ela é uma ex-Oirã. Ela é uma ex-Oirã. Ah, ok. Ela não usa mais toda coisa. Quem viu Shinobi também, viu que aquelazinha que tem veneno é uma Oirã. Aquelazinha que tem veneno que beija você e você morre. Basilisca, enfim, Shinobi. No Ova do Rurouni Kenshin também tem uma Oirã. Um cara lá que fazia parte lá do... Agora eu não tô me recordando direito, mas fazia parte da organização lá pra tentar achar o Kenshin pra matar. Tinha um cara que ele era apaixonado por uma Oirã. E ela tocava pra ele, tocava shamisen. Aí tinha notinha em cima falando que ela usava obi na frente, tal. Agora, quem passou essa Oirã pra trás foram as geishas. Geishas gostam de pipoca doce? Não sei. Eu gosto. Eu também. Então, quem passou as orelhas pra trás foram as geixas. Porque com o tempo, as orelhas começaram a se achar demais. Elas começaram a ficar muito extravagantes. Pra muito mim, caras. São geixas corrompidas. Tá bom, já repetiu zilhões de vezes. Elas tinham muita coisa, muito penduricalho, elas andavam na rua quase em procissão e tudo mais. E eram muito caras. Odori! Aí surgiram as geixas. E as geixas eram mais baratas do que as oirãs. Porque oirã era absurdamente... Inclusive, aquele look delas, inclusive o tamanho do tabi delas, era maior do que o das geixas para diferenciar, porque muita gente confundia. Agora, se agora a gente vai pensar, a gente tem a geixa e a gente tem o oirã. Elas são a mesma coisa, só que o oirã dá pra gente. É melhor a gente pagar pela geixa, e se a gente quiser uma mulher pra dar pra gente, a gente vai no prostíbulo qualquer e pega qualquer uma. A não ser que eu tenha uma taira maluca por Orans. Mas continua dessa forma, o Orans sendo mais caro que a geixa? Não continua, porque cara, não existem mais Orans. São prostitutas. Existem. Cara, agora eles tentaram. Tem pessoas. Calma. Na verdade, calma. Existe um grupo, existem pessoas que querem retomar isso. As geixas nunca deixaram de existir. Não, nunca. Agora, as Orans deixaram de existir por um tempo. Se eu não me engano, no século XVIII, elas simplesmente desapareceram. Mas existe. Ninguém mais era oirão. As pseudo-oirãs que bancam de. Dama de gueixa, veste a roupa. Essas não são oirãs, não são gueixas, não são nada disso. Eu só queria saber o seguinte: se as oirãs. Elas são. Eu queria saber o seguinte: o que elas estudam como oirã não é a mesma coisa. Não espero lhe explicar. É o seguinte: não é a mesma coisa que deixa. Eu li o seguinte: oirã, são só aquelas que tem um obi na frente pra separar daquelas que são gueixas. Gueixas genuínas, aquelas de respeito que fazem arte e ponto. Toda essa imagem ocidental que a gente tem, toda a imagem ocidental que a gente tem de geixas e prostitutas é graças ao Irã. Não, porque você enganou. E é tão óbvio que ela usa o óbvio pra frente. Não foi, você confundiu tudo. A imagem que a gente tem, sabe por quê? Quando os portões do Japão abriram. Na Segunda Guerra. Não, antes disso. Quando os portões do Japão abriram, que vieram. Por causa do Perry. E veio o ocidental pro Japão, e já falou o ocidental pra cá. Ocidental pro Japão. Não tem problema, a gente tá no Japão. É mesmo. E vieram os ocidentais pro Japão, várias mulheres queriam arrancar dinheiro delas, né? Deles. Então pensaram, poxa, geisha é uma coisa diferente, a gente percebeu que eles gostam desse negócio, então vamos fingir que é geisha, vamos dar pra eles, vamos ganhar um dinheiro bom em cima disso. Mulher qualquer, sabe? Qualquer prostituta, você começou a fazer isso, não tem nada a ver com as oirãs já tinham sumido há muito tempo. Inclusive, ó, mais um tópico, falando do filme de Memórias de uma Geisha. No filme Memórias de uma Geisha, aquela garota que era a abóbora, ela era uma geisha. E depois entrou pra uma casa, porque depois foram criadas casas mesmo, de mulheres, que elas diziam ser geixas e tal, ou ex-geixas, que começaram a se prostituir. Ela, no caso, era uma dessas. Ela largou a profissão de geixa e começou a se prostituir também. Mas me diz uma coisa, se eu tenho uma mulherzinha aqui e tenho uma geixa ali, o que que vai estar escrito na cara dela, o que que ela vai ter pra diferenciar de uma geixa verdadeira e uma geixa que não é verdadeira? Não dá pra saber. Então o ocidental não sabe. Então pronto. Como assim, tão pronto? Então pronto que as oirãs poderiam também ser consideradas... Não, não. Esquece as oirãs sumiram. Não, acabou as oirãs. As oirãs são antes de abrir as portas do Japão, antes de vir qualquer preconceito pra cá. Então por que sumiram as oirãs? As oirãs sumiram porque as geishas eram mais baratas. As oirãs eram muito cheias de pomposidade, muito cheias de palhaçada. Tinha que marcar a hora, tinha que o cara... Não sei o que. É mó enrolo pra dar. Então é o seguinte... Não é óbvio que elas são mais baratas porque elas não fazem sexo? É, agora então... o seguinte, se tem uma mais barata que não faz sexo, tem uma cara pra caramba cheia de putaria pra dar pra mim, que faz sexo, é melhor pegar a barata e aí eu vou lá e ela me acompanha e tudo mais. Se eu quiser comer alguém, eu vou ali no prostíbulo da esquina e pego qualquer uma que é baratinho, 50 centavos. Esse é o argumento? Nossa, que violência. Uau. Ok, eu fiquei sabendo. Então, aí o que acontece? O Irã não é legal, então vamos no vestido de Irã e dá mais barato. Pronto, é isso que acontece. Então o que aparece na rua, coube na frente... Se você quiser dar, tudo bem, Ditya, mas eu não quero. Eu não sou Moirã. Esqueça o Diego, eu só dou informação errada pra vocês. Ok. Ok, vejam se isso prossegue. Eu fiquei sabendo, no caso, que na época feudal, né, do Japão, teve uma... Como é que chama? Foi feita uma divisão, no caso, e inclusive pra acontecer a legalização da prostituição no Japão. Uhum. Correto? Então as oirãs foram separadas das geixas... E as geixas, inclusive, usavam a força pra coibir as geixas. As geixas não, o negócio é o seguinte. Não, pra coibir as geixas de roubar os clientes das oirãs. É puta disputando ponto. Exatamente. Houve uma época... Sai que essa esquina é minha. Houve uma época que, na época Edo, a prostituição era legalizada. E a Joirã tinha um carteirinho de prostituta. Assim como todas as outras prostitutas normais. E as geishas, elas não poderiam ter. Elas tinham carteirinha de geisha e tinham que ter só a carteirinha de geisha. Elas não poderiam ter carteirinha de geisha de puta. Até pelo o sindicato entre elas. O sindicato não defendia, não? Não, isso, porque não tava, não, isso não tava no currículo. Isso não tava no currículo delas, elas não queriam dar. Eu sei, eu tô zoando. E aí o governo proibiu mesmo. Se alguma maluca lá resolver se dar, não pode. Lembra o JKS3 que a gente falou sobre o Zixin X versus Bakufu? Então, tem uma historinha dessa. É, era proibido o pessoal se aglomerar, não é? Pra poder discutir temas políticos e tudo mais. E essas reuniões aconteciam sutilmente nas casas de chá. Então, das geixas. Das geixas. E muitas geixas proporcionavam isso. Por quê? Não podiam se aglomerar, mas era normal o movimento nas casas de chá. Exatamente. E nos arredores das geixas. Exatamente. Então, há muito se deve, inclusive, às geixas e essas casas de chá, pela revolução que teve para a restauração Meiji. E por isso, depois elas não foram esquecidas e ganharam essa notoriedade toda. Lembra que eu falei? Várias coisas, vários símbolos tradicionais do Japão, eles perderam a força com o tempo. Mas, estranhamente, as geishas continuaram com toda a pomposidade que o governo reconhecendo. Olha, as geishas são o maior símbolo da cultura japonesa. Por quê? Porque diz a boca pequena, e por isso, né, pela essa prerrogativa das geishas... Porque ajudaram a gente a pintar tudo de vermelho. Exatamente, por causa disso. Então, há essa especulação em relação às geishas. E também porque elas têm uma grande capacidade de manter segredos, né? Exatamente. Existe todo um sigilo entre elas, que elas inclusive não contam o que acontece. Não contam por nada. Exatamente, no trabalho delas e tudo mais. E outra coisa interessante de falar é que, assim, as geishas, elas são contratadas, né? Aí o pessoal fala, será que rola? Ah, inclusive elas também tinham influência política. Hoje em dia elas são renomadas por causa disso, porque elas são a base do que restou da cultura japonesa. E elas têm renome político, inclusive. Você ser visto junto com uma geisha... É muita moral. Muita não é qualquer moral. Não é qualquer um. Inclusive, hoje em dia, mesmo assim, não é qualquer pessoa que entra numa casa de geisha. Mesmo você tendo muito dinheiro... Uau, esse cara é rico, ele é aculturado, ele deve ser do alto escalão, ele tem sangue azul. Pra você entrar nessa casa, você tem que ser apresentado por uma outra pessoa que já frequenta o lugar. A casa de chá? Na casa de geisha. Casa de geisha. Pra você, tipo assim, eu quero conhecer uma geisha. Se você quer o Orkut também era assim, agora na putaria só. Mas lá não é o Orkut. Então, é verdade. Por exemplo, se o Ji-chan quer ir na casa de geisha, mesmo você tendo muito dinheiro, se você não tiver um conhecimento ali, você não pode contratar, a geisha não deixa você entrar, não deixa você entrar na casa. Não tem acesso. Não tem acesso a nada. É um mundo completamente fechado. Entendi. Então, é tipo uma organização mesmo, entendeu? É secreto. O que a gente... Faz muitos dias a gente foi analisar que hoje em dia a gente não tem mais, não existe mais. E também é uma forma de preservar a cultura. E também preservar elas mesmas. Com hoje certeza. Em dia, porque elas são pandas. É verdade, estão morrendo. Não tem mais. Não, hoje em dia não tem mais toda essa coisa, esse respeito, etc. com queixas. Então pode entrar qualquer mulambo lá e já dar uma pega nela. É verdade. Com certeza. É verdade. E não tem tanto respeito, né? Essa coisa que tinha antes. E outra coisa, tem uma história aí de que a geisha, quando ela se aposenta, ela pode se vincular a um homem. Esse homem pode ser casado. Não quando se aposenta. Enquanto elas estão trabalhando lá, elas podem se vincular a um homem, mas não se vincular de forma... Profissional. Sexual. Exatamente. Não profissional, vocês querem dizer. Sim, mas profissional não. Não é isso que a gente tá falando. Ela pode ter um patrono. Mas que patrocina ela só isso, mais nada. É, ok. Exatamente. E por naquela época, olha, eu patrocino uma geisha. Olha só que respeito. Uma geisha existe porque eu banco ela. Exatamente. Tudo mais. Ou seja, ela é, digamos, uma geisha particular. E ela não era uma geisha particular, porque... Quando ela atendia o cara, ela era totalmente imparcial quanto ao fato dele dar isso a ela. Não, lógico. E ele pedia isso, porque ele queria. Ele sabia, inclusive, disso, porque nenhum deles tinha intenção libidinosa com elas, não. Eles não tinham. Olha, eu sou um otário que quer gastar dinheiro com uma geisha. É uma relação que nem os japoneses entendem direito, gente. Exatamente. É muito profundo. Era sinal de nobreza, né? Não era só sinal de nobreza, tinha toda uma relação de eles de amor e paixão, a arte, entre ela eles e a promoviam essa cultura. Só que pra mim era um bando de sem vergonha. Mas não era uma paixão de, eu quero ela comigo, eu quero ter ela. Era uma coisa diferente, sabe? Eu quero que ela exista. Ele quer tornar aquilo possível. Era uma coisa platônica. Exatamente. Inalcançável. É justamente aquilo que eu falei. Inclusive, esses caras muitas vezes eram casados. Exatamente. Não com elas, quantas pessoas. E digo mais, até as esposas deles entendiam, inclusive. Porque faz parte da cultura. Respeito, né? Respeito, exatamente. Bem, e geishas não podiam se casar. Elas tinham que ser solteiras. E se casassem, não poderiam continuar a produção. Respondendo o Ji-chan, depois, se elas largam Então elas podem se casar, podem ter filhos. Ou elas podem se casar como e largar a profissão. Não, isso não dá. Dá. É como aconteceu com a Miniko Iwasaki, que foi a maior geisha da história do Japão no mundo atual, né? Depois, assim, do século XX. É, se eu não me engano. Ela foi a geisha mais famosa porque ela conseguiu virar geisha num tempo recorde. Ela com 20 anos, se eu não me engano. Mas em Kyoto ou em Tóquio? Em Kyoto. Em Kyoto. É, ela entrou pra casa de geisha, se eu não me engano, com uns 7 anos de idade, ou de 5 a 7, não lembro exatamente a data. E ela virou geisha mesmo, acho que no máximo 25 anos. Ela virou muito cedo. Muito cedo ela virou geisha. E ela foi muito famosa, muito famosa. Mas, não, peraí, tô falando água. Ela virou geisha mais cedo e mais ou menos nessa idade de 25 anos ela largou a profissão. Foi por isso que também teve muita repercussão esse caso. Porque no auge da profissão dela, ela, assim, já tava ganhando muito dinheiro, já era realmente a geisha mais conhecida do Japão, todo mundo. E viajava o Japão pra ir lá vê-la, as apresentações dela. Foi ela que começou com essa parte das casas de chá? Porque, não. De acordo com o que eu li sobre, as geishas, elas só se apresentavam artisticamente, não faziam esse trabalho de anfitriãs. Se eu não me engano, foi essa... Miniko Iwasaki? Exatamente. Não foi, porque, se eu não me engano, é essa do século XX, como a Nana tá falando. É. Porra, veja bem, isso não é recente. Tá falando. Ok. Estranho porque, na cultura dela... Então, isso foi um pouco antes. Não, isso foi um pouco antes, então. Um pouco antes da história muito dela. Antes. É, tudo bem. Então, aí mas, enfim, isso é pertinente. Depois de um certo tempo já da história das geishas, que elas passaram a fazer esse serviço dessa servidão, de anfitriãs, exatamente. Aí elas passaram a ser muito mais cobiçadas, muito mais queridas, enfim, amadas e respeitadas. E tá acabando, hein, quer? Talvez porque elas devem ter ficado mais, assim, entre aspas, alcançáveis, de uma certa forma. Não sei. Porque elas eram muito fechadas. É verdade. Eram muito fechadas, né? Depois elas começaram a se mostrar mais... Aí foi dando mais oportunidades também no povo. Começaram a dançar para a para e mostrar as pernas. Cara, o que deve ter de charlatão hoje no Japão... É essa de mostrar as pernas, essa dança que o Diego falou lá atrás, não é das geishas. É uma dança do Bonadori. Se eu não me engano, quem fazia elas, ou eram essas geishas falsas... Ou você come ou você fala. Ou eram as 100 geishas, que não são geishas. São uma espécie, algo que lembra geishas, que trabalham em casas de banho, em onsens. Geishas. Só aquelas que se vestem como geishas. Não, elas, de certa forma, se vestem como geishas e trabalham sem, em casas de banho. Mas elas não são geishas, elas não fazem todo o treinamento, não têm cultura, não são de uma casa de geishas. Entendi. Então, terminando da Mineko. Ela, aos 25 anos, ela se apaixonou por um cara que eu agora não me lembro se ele frequentava casa ou se ele era um homem comum. E ela resolveu largar a profissão de geisha pra se casar com ele. E ela teve, acho que, 2 filhos. Engano. Hoje em dia ela tá com 60 e poucos anos, eu acho. Mas é aclamada ainda e é respeitada. Com certeza. Inclusive, ela escreveu um livro, tá? Dá um caldo ainda? Que. Tá. Uau. Ela escreveu um livro e processou o diretor quase desse um filme. Pra vocês terem uma ideia, ela processou o diretor desse filme Memórias de uma Geisha. Nossa, por quê? Ela escreveu um livro, porque foi o seguinte, ele, quando foi fazer esse filme, foi procurá-la pra anotar a história dela pra poder fazer o filme. Seria baseado na vida Seria dela? Seria meio que baseado na vida dela. Aí o que aconteceu? Quando ela falou pra ele, olha só, eu não quero que você divulgue o meu nome, porque ele também escreveu um livro sobre o filme. Existe o livro, Memórias de uma Geisha. Existe. E aí ela falou, tudo bem, eu posso até falar, mas eu não quero que você divulgue o meu nome, e eu também gostaria que você não distorcesse nada do que eu tô te falando. Até porque pra não sujar mais ainda essa imagem cultura, que os ocidentais exatamente. Têm. Porque essa foi uma oportunidade que ela achou de mostrar pro mundo ocidental que as geishas não são prostitutas. O que aconteceu? Ele lançou o filme, lançou o livro. No livro, ele falou o nome dela, ele distorceu tudo no filme, ainda mandou a ideia, ainda manteve a ideia de que gays eram prostitutas e tal. Ela não gostou disso e processou o cara e ainda escreveu um livro. Ela tinha CNPJ? Isso foi estipulado no contrato? Foi estipulado no contrato. Tava no contrato e ele tinha assinado. E ele não fez por onde, digamos assim. Então ela processou o cara e ela escreveu um livro falando sobre a real história da vida dela. E qual o nome do livro? Que é Minha Vida como Geisha. Mineko Iwasaki. Como é? Mineko Iwasaki. Então procurem aí vocês pra saber mais sobre a vida da Mineko. Mineko. M-I-N-E-K-O e o Wasaki. I-W-A-S-A-K-I. E outra informação... Ligue para. Ok. Outra informação. Eu andei pesquisando, lendo. Eu descobri que para você contratar uma geisha atualmente... aliás, geishas nunca... Você nunca pode contratar uma geisha. Tem que ser... Geralmente a gente é apresentação, mas que acontece... Na verdade, eu não sei. Pelo menos duas. Não. Deixa eu ver se eu entendi. Você sabe por quê? Mastiga primeiro. Deixa eu ver se eu entendi. Mastiga. Você contrata a gente, não. A casa. E a casa te fornece uma geisha. É tipo agência. Você contrata a agência e eles... Mas acho que então deve ter uma cota mínima pra duas geixas. Eu acho que não. De qualquer forma... seria Michael, porque, veja bem, se você contrata uma geixa... Provavelmente uma Michael e uma geixa. Acho que seria o mínimo. Isso, uma Michael e uma geixa. Exatamente. Contrato de geixa, você contrata aquela geixa porque você gostou dela. Deixa eu falar do valor. É o seguinte. Quando você chama uma geixa pra uma festa, ela tem o direito de chamar qualquer Michael que ela... Qualquer e quantas Michael ela quiser. Entendi. Pra treinamento e tudo mais. Entendi. Aí a pessoa tem que pagar por essas Michael? Acho que não. Acho que não, é pacote. É porque é treinamento da Michael. Acho que são performances fechadas que elas fazem. Entendi. Contratando uma, ela chama todo mundo. Deve ser uma panelinha entre elas, entendeu? Contrata uma, chama uma. As geishas, elas também fazem apresentação de dança com leque e tal. Mas geralmente as Michael fazem mais. E elas ficam tocando. Elas tocam shamisen e tal. Deixa eu contar uma coisa. E, por exemplo, você vai contratar a geisha, né? Geralmente aqui no Ocidente, você... O horário, né? Uma hora de dança é tanto. Uau, isso foi interessante. Cara, sabe como que eles marcam lá? Com incenso. Com incenso. Você pega o incenso e bota lá no foguinho na frente. No incenso e acende o incenso. Quando o incenso acabar, é o pacotinho, entendeu? Você paga por incensos queimados. Cara, muito legal isso. Muito legal. E quanto tempo dura... Vamos lançar uma enquete. Quanto tempo dura o incenso queimando? Vamos mandar os incensos por metro. Mas, de qualquer forma, como eu tava falando... de acordo com o que eu li, o preço médio de uma geisha por hora é de 500 a 1.000 dólares. É bem caro assim. Por hora. Uhul. Eu preferia comprar um Wii, um Xbox e um PS3. Eu prefiro ir no Anime Campus e ter uma geisha de isso graça. Isso também, gente, é pra limitar realmente o acesso a elas. Porque não é qualquer um realmente que pode contratar. Isso me lembrou também... Detalhe, por hora. Não, o cara realmente tem que ter muito dinheiro. Muita bala na agulha. Então, duas horas elas levam só pra vestir a roupa. Não, mas aí no caso isso é antes da apresentação. Não, elas tô só vão falando, prontas. Com certeza, tô só falando, só explicando. Ah, sim, é verdade. E tem essas falsas do Paraguai. É uma preparação muito exatamente, grande. Tem umas falsas do Paraguai que vão lá rapidinho, se vestem e vão dar na rua. Por quê? As de verdade, elas passam cerca de uma a duas horas se vestindo. E ainda pede ajuda a outra. Detalhe. Isso não, é Maico. Elas têm vestidores, na verdade. É. Pessoas mais que ajudam elas a vestirem as roupas e demora, em média, duas horas. É muita preparação. E vão ser as outras que têm treinamento antes de serem Michael. Mas existem também... Vamos tentar contratar uma geisha, gente? Mas, inclusive, não só Michaels ou geishas ou geikos que podem vestir outras. Não, vamos comprar um Wii. Existem pessoas especializadas nisso. Que, por exemplo, que amarram o Obi... Que dão um laço. E que não tem são as específica. Outras novinhas em treinamento antes a pessoa não tem nada a ver com a história. Ah, tá. Ela só ela tá ali só pra isso. Sabe, entendeu? Aquele cara que limpa a bunda do lutador de sumô? Eu li que tem o cabeleireiros de geishas, né? Existe também. Que fazem aqueles... Os futuros na cabeça delas. É verdade. Então, botando esse paralelo com a atualidade também... Uma vez eu li um blog de uma garota, ela era descendente. Ela foi pro Japão conhecer os avós, assim, os familiares, pela primeira vez. E eles ficaram muito felizes com a vinda dela. E, coincidentemente, a avó dela, que já tinha falecido no caso, ela pintava os kimonos pra uma casa lá de geishas, de Kyoto. E aí o que aconteceu? Ela foi pra lá pro Japão e, quando ela tava lá conversando, o avô dela falou: "Nós temos uma surpresa pra você hoje." Aí ela ficou pensando, meu Deus, o que que é? Quando ela olhou, tava entrando na casa. Mulheres, não. Não. Quando ela olhou, tava entrando na casa dela uma geisha com uma Maiko do lado. Gente, olha que coisa mágica. E aí, a Maiko fez uma apresentação pra ele, pra ela, no caso, né? Dançou e tal, e ela achava aquilo maravilhoso, porque ela descrevendo que ela usava 3 kimonos e era pesado. E ela disse que ela andava com uma leveza que parecia que era super fácil. O movimento das mãos, o movimento da manga do kimono e tal. Aí, depois que ela dançou, a Maiko sentou do lado dela e ficou conversando com ela. E ela disse que achava impressionante a Maiko e a Geisha, conversando com eles, como elas conseguiam, assim, por exemplo, elas não deixavam o assunto acabar. Por exemplo, a gente tá conversando sobre alguma coisa e você vê que o assunto tá acabando, elas já linkam com uma outra coisa. Elas não deixavam o assunto acabar de jeito nenhum pra te entreter o máximo possível. Mas sempre coisas fúteis. Não necessariamente. Assim, elas deixam a pessoa confortável. Elas são mulheres. Exatamente. Elas não vão falar sobre aquecimento global. Agora, se for falar, fala 10 minutinhos e acabou. O que acontece? Ela não fazia o trabalho dela e entender a pessoa. Imagina ela começa a discutir com o cara, a opinião é diferente e cai na porrada. O que acontece é o seguinte, elas deixam... 10 minutos de uma geisha é aproximadamente o quê? $200? Mas ela foi de graça. É, mas o que acontece é o seguinte, ela deixa a pessoa confortável. Se a pessoa tá falando de um assunto determinado... Mulheres contratam geishas pra começar? Não, eu tô falando de outra história, gente. Mas pior que mulheres contratavam geishas. Só que parece que tinha um preço especial, uma coisa assim. Ah... Então, mais barato ou mais caro? E era absurdamente raro, mas mais barato ou mais caro? Como eu vou saber? Eu tava no Wikipedia, porra. Só tô perguntando se você sabe. Deixa eu terminar a história. Seria interessante saber. Olha só que lindo, gente, pra vocês verem a habilidade das Michael e das Geishas. A família dela, tava bebendo refrigerante na mesa. E eles estavam comendo e tal. A Michael, que tava do lado dela... Toda vez que o refrigerante do copo tava acabando, a Michael pegava o vidro de refrigerante e enchia o copo da garota. Aí a garota, tipo assim, quando a Michael foi pegar, a garota falou, não, deixa que eu pego. A Michael não deixou de jeito nenhum a garota se servir. A Michael fazia tudo pra eles. Tipo assim, acabava o refrigerante, lindo. Ela pegava e botava automaticamente. Onde compra? Onde engordava todo mundo. Lindo, lindo. Mas tipo assim... Pra Michael. E mesmo assim, ela disse que ela pegava o engradado de refrigerante com uma leveza tal que parecia ser super fácil e de uma forma super diferente, assim, o equilíbrio mesmo, sabe? Acho que é uma coisa que a gente pra não você tem ver, dia, né? Não tem como dizer. Gente, pra você ver o que é cultura, o que é o valor. Me diz uma coisa, você já foi no consulado japonês no Rio, já? Ainda não. Qual cerimônia de chá você participou? Eu participei da cerimônia de chá. Mas eram geishas? Não. Eram mulheres comuns, assim, descendentes. Uh-huh. Tinha uma japonesa de verdade lá. Elas sabem fazer a cerimônia do chá, mas não sabem, é geisha. Sabem. Não. Cerimônia do chá, não precisa ser geisha pra saber fazer. Qualquer pessoa precisa saber. Precisam, é tradição. Cara, geisha é sinônimo de tradição japonesa. Praticamente tudo relacionado, se não for tudo, relacionado à cultura japonesa, elas sabem. Então, pro ocidente, pra gente terminar o nosso papo sobre geisha, o que, que é geisha aqui pra gente? São mulheres que pintam a cara e dão lá... Sei lá, elas são sexys. Pro ocidental aqui, o que ele quer? Ele quer uma blusinha, sair e tirou, acabou. Eu não sei. Geisha é sinônimo de arte. Na verdade, o que é geisha pra gente? Eu acho que ninguém para pra estudar o que é uma geisha. Arte, o que ela música, geisha. Dança. É justamente. Pra mim também não. Justamente. Definições, acho assim, que orientais na forma geral, né? Entre outras, estaria sensualidade. Vocês acham elas sensuais? É sensual. A Michael e a Geiko, na minha opinião, são muito mais sensuais do que uma geisha. Ok, mas vamos ouvir a opinião dos homens. Pra mim é muito mais místico e romântico do que sensual. Lúdico, talvez. Pra mim, é uma questão mais de poder mesmo, sabe? Você olha pra ela, você vê tudo, você não sabe o que se passa então, na vida dela. Então, pensa de pureza. Eu definitivamente não acho sensual. Cara, sabe o que é sensual? O que eu acho legal? É que ela olha pra você tão linda, tão suave. Bonita, e você sabe que nunca vai acontecer nada. Suave. Uhum. Aí que tá a magia do negócio. Elas têm essa fama de pureza, assim, a Aí que tá a magia. Inclusive, a maquiagem branca delas é por dois motivos. Pureza, e segundo, porque o branco, o mais branco possível, é sinônimo de beleza na Ásia e principalmente no Japão. Se bem que isso tá mudando bastante os jovens, que eram os gogals, né? Não, mas os japoneses ainda preferem as tradicionais. Uma coisa muito estranha, as Maiko pintam o dente de preto de vez em quando. Nunca ouvi isso falar estava no Wiki, cara. Não sei se era relacionado às Maiko. Mas olha só. Não disse porquê, não disse como. Mas olha só, vamos lembrar uma coisa, o Wikipedia não é fonte confiável. Eu sei. Mas estava escrito o que lá? Que elas pintavam o dente de preto. Que elas foram proibidas depois de um tempo de pintar o dente de preto, porque assustavam. Os ocidentais. Uh-huh. E não podia. Agora. Mas não tava sei se é relacionado a Maiko. Não disse por quê. Nem nada, eu preciso. Eu vou então, averiguar, acho que só porque então. Proibiras e amambas fazem. Só porque proibiras e amambas fazem. Esses dias eu perguntei pra um amigo meu lá. Você gosta das... Cara, todos os japoneses que eu pergunto. Vocês gostam de amamba e kogal? Não, eu claro não gosto. Não. Cara, eles elas são medo. Elas são loucas, sujas e putas. Não necessariamente. E os sentagais, cara? A gente vai fazer um dia que é só sobre isso. A versão masculina? É. Eles são lindos. São os mexês? Eles são lindos. Tem um girassol, você tem que ver. Olha só. É o máximo. E da rede, um JCast só. Ainda existe sobre um evento só dele, você sabia, né? Então, não. É mesmo? Existe só evento dele. Tipo, meninos, meninas. Enfim, olha só. Então não percam. Um JCast aí pra frente. Qualquer dia desse aí. Dia desse aí vai sair um JCast sobre juventude japonesa, que vai englobar então, muita coisa legal. É, a gente pode fazer um JCast sobre os uniformes que os colegiais vendem. Aparência. Vendem uniformes e calcinhas. Tá, mas chega de guia, né? A gente pode fazer um JCast sobre isso? Rapidinho. Vocês jogaram o time Mega NVTC? Não. Então, eu quero jogar, vou ter que pegar os emuladores. Não, a gente joga depois. Não, gente, peraí, olha só. Nassim, Nassim. Olha só, vou resumir aqui. Cara, vai resumir, vamos parar pra ouvir. A diferença, assim, básica, aparente da Maiko Gay. Isso, de novo, não, corta. Então, tava jogando Shimei, e agora eu tô com um unicórnio andando por Tóquio. O pessoal vai querer saber, gente. Meu cérebro morreu, eu tava querendo pra Shibuya. Ele funcionou uma Clefairy com o Raichu. Vocês viram o comercial da Record que o Hiro fala? Não pense que o unicórnio. Caraca! Quem fala aí? Peraí, eu vi. Você assistiu aquele Heroes brasileiro? Hiro fala. Don't pense Heroes of Record. Poderosa, hein? Gente, recorte de vida. Boss, what a joy.